Aparelhagem sensação do momento. Guerreiro Tribal, o toca tudo do Pará. Como é que é? Banda Kene. CD volume 11. Você chegou chutando a porta. Não marcou dia e nem hora. Já tá morando no meu coração. Tudo agora rima com paixão. Eu nunca senti nada igual. Sentimento fora do normal. Dá frio na barriga, o peito acelera e o beijo é fatal. Promete pra mim que essa história não vai ter final. Chegou chutando a porta. Não marcou dia e nem hora. Já tá morando no meu coração. Tudo agora rima com paixão. Eu nunca senti nada igual. Sentimento fora do normal. Dá frio na barriga, o peito acelera e o beijo é fatal. Promete pra mim que essa história não vai ter final. O amor, que bom que você chegou. É Guerreiro Tribal. Oi, me responde, você tá aí? O que que tá acontecendo? Banda Mega Pop Show. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje é só oi, tchau, fica com Deus. E de vez em quando boa noite. Sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo. Já tá em outra.

tá doído. E no fundo da garrafa eu só vejo o rosto dela. Celular em cima da mesa, coração corre perigo. Os dedos tão formigando, querendo ligar pra ela. Já rodei o mundo inteiro por causa dessa mulher. Eu digo sim, o coração fala que não. Tô bebendo naquele bar que a gente sempre se encontrava. Garçom, me traz outra garrafa. Meu coração tá ferido. Tô sofrendo, machucado, culpa desse amor bandido. Já tentei fugir pra todo lado. Não tem jeito, hoje eu sou um pingo, sou apaixonado. Meu coração tá ferido. Tô sofrendo, machucado, culpa desse amor bandido. Já tentei fugir pra todo lado. Não tem jeito, hoje eu sou um pingo, sou apaixonado. Asas livres. Tô bebendo no litro, o cotovelo tá doído. E no fundo da garrafa eu só vejo o rosto dela. Celular em cima da mesa, coração corre perigo. Os dedos tão formigando, querendo ligar pra ela. Já rodei o mundo inteiro por causa dessa mulher. Eu digo sim, o coração fala que não. Tô bebendo naquele bar que a gente sempre se encontrava. Garçom, me traz outra garrafa. Meu coração Guerreiro Tribal, padrão LG Produções. Você fugiu de mim, você quis assim, você mudou demais. Mostra seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás. Mostra seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás. Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou. Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor. Fala mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor. Começou a beber, começou a fumar e até se vender. E hoje quer voltar, louca pra me amar, que não te quer sou eu. E hoje quer voltar, louca pra me amar, que não te quer sou eu. Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou. Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor. Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou. Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor. Fugiu de mim, você quis assim, você mudou demais. Mostra seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás. Mostra seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás. Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou. Assim matando o nosso amor. Fala mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor. Começou a beber, começou a fumar e até se vender. E hoje quer voltar, louca pra me amar, que não te quer sou eu. E hoje quer voltar, louca pra me amar, que não te quer sou eu. Ou toca tudo digital. Simplesmente romântico. Eu nunca imaginei que ia amar alguém assim. Eu amo o teu jeito, o teu cheiro, o teu beijo. Amo o teu sorrisinho. Foi Deus quem te mandou pra mim. Eu vou te amar até o fim.

que você faz? Como é que é? Banda Kimi Guerreiro Tribal. Quatro abraços e um café. Acabei de acordar procurando por você. Encontrei tudo, sua mão na minha mão. Nós vamos escapar do mundo juntos. Guerreiro Tribal é pressão. Banda W7. Eu tava tão certo quando eu decidi. Pedi a sua mão, foi a maior besteira que eu fiz. Inocente eu fui, mal sabia o que estava por vir. Mais de 5 mil reais foi o que eu gastei. Esse par de aliança eu me dividei. Parcelei a palhaçada toda no cartão. Agora eu tô pagando é com a solidão. Vou derreter essa aliança, ai ai. Vou tomar toda de cachaça pra ver se passa e ameniza essa dor. Se aceitar ouro no boteco é pra lá que eu vou. Vou derreter essa aliança, ai ai. Vou tomar toda de cachaça pra ver se passa e ameniza essa dor. Eu vou fazer um rolo com o dono do boteco, já que eu não tenho mais amor. Banda W7, emoção do início ao fim. Tava tão certo quando eu decidi. Pedi a sua mão, foi a maior besteira que eu fiz. Inocente eu fui, não sabia o que estava por vir. Mais de 5 mil reais foi o que eu gastei. Esse par de aliança eu me dividei. Parcelei a palhaçada toda no cartão. Agora eu tô pagando é com a solidão. Vou derreter essa aliança, ai ai. Vou tomar toda de cachaça pra ver se passa e ameniza essa dor. Índio, índio, o considerado. Banda W7, emoção do início ao fim. CD volume 11. Você já parou pra pensar se o seu coração tá preparado pra me ver com outra pessoa? Você já parou pra pensar se vai ser doído ou vai ser de boa? Saudade só arde quando encosta na pele. Enquanto não fere, a lágrima lavou o rosto, mas não tira o gosto da solidão. Tá pronto pra experimentar o que é perder o amor que estava na sua mão? Eu acho que não. Eu acho

não vai ser prego na parede. Pra você ser um martelo e pô, pô, pô, pô, pô, sempre batendo e pô, pô, pô, assim você acaba me perdendo. Ela quer voltar, me pediu perdão, mas eu só aceito sob a minha condição. Sem descontar em mim sua frustração, não é justo eu pagar por uma desilusão. Se for pra maltratar, melhor nem encostar. Se for pra me ferir, passa longe de mim. Você já me desgramou, já me despedaçou. Uma parte eu já colei, a outra nem emprestou. Guerreiro Tribal, o Toca Tudo do Pará. A mão pela raiz, seu papo é bom, mas comigo não cola não. Não vai me levar pra cama, já conheço a sua fama, de cupim de coração. Chega cedo, depois finge se apaixona. Todo a sua maneira. Também descobri que tem fama daquele bichinho que adora destruir madeira. Você pega um coração inteiro, depois devolve só o pó. Eu não serei sua próxima vítima, prefiro ficar só. Eu vou cortar o mal pela raiz. Seu papo é bom, mas comigo invisível, tô falando com as paredes. Tá mais fria que uma geladeira ligada no nível máximo, mas quer manter as aparências na rua. Acaba logo com isso, abre essa boca, chuta as palavras. Se acabou o amor, se acabou o amor. Se o nosso prazo de validade venceu, o culpado não fui eu. Quer viver de fachada, feito um outdoor, divulgando mentirinha de amor. Até um beijo da extinção dentro dessa casa. Que faça. Quer viver de fachada, feito um outdoor, divulgando mentirinha de amor. Até um beijo da extinção dentro dessa casa. Para que tá feio pra sua cara.